26726. Mantenha a posição, Webman 726. Com antena. O Alfa Vitor Juliette vai aguardar para decolagem, mantenha a posição. Estamos em sequência para pouso, dois tráfegos para pouso na 28, uma decolagem, mantenha a posição. Bom dia, no 983, após 3000, contra a saída Gole, transição, Gonza, suba 400, vigilância. Após 3000, Gole, Gonza, voo no 983. 7. Autorizado o pouso na pista 28, do TAN 3196. Reduza para a velocidade de aproximação, segue tráfego da companhia 5 milhas à frente, chame agora a torre 118, meia dúzia, 3896. 3896, 218, meia dúzia, bom dia, TAN 3896 passando, faço baixar checado. TAN 3896 continua a aproximação, aguardando pista livre. Será o número 2 para o pouso em Salvador. Informo os últimos 90 metros, pista 28 estão fechados, o ajuste é 10 no 7. Guardando autorização de pouso, TAN 3896, 190 metros fechados no final da pista. 13395, o gol no 397. No 397, a secundária 13325. 13325, obrigado. Até mais. Controle Salvador, é o TAN 3730. Sua identificação via CARI 2010-2016. Identificou via CARI e na altitude veio intercortado. Você já confirmou a altitude? 2000 pés. Era 2000 pés, então 3730. Identificação, vigilante, pessoal, patente, meu 200. Ajuste 10 ou no 6, informa os últimos 90 metros, estão fechados, pista 28. 10 no 6 agora o ajuste, TAN 3896, autorizado, pouso, pista 28. Salvo, TAN 3196, livrou. Ok, grato pela informação, 3730. Tem um gol indo pra lá, não sei se ele vai conseguir pousar, se ele conseguir, ótimo, mas eu fiz dois procedimentos e não consegui. Ok. Uno do Bate Uno. Ok. Em frente até o final, a Índia, a posição é Uno, 3196, obrigado. Bom, Salvador, Gol no 095, centro da informação Oscar, solicita autorização São Paulo. Gente, Oscar confere 1016 no altímetro, São Paulo Congonhas, qual é o seu nível? 400. Portão é 1? 612. 612, 400, aguarde cópia. Aguarde. Fala Salvador, tá 3896. 3896, direita na Alfa. Pátio 1 via Índia, última esquerda via Índia para o portão 2. Alfa, Índia, portão 2, o 3896. Chandler Recife, 1288, 133-25. Confirma, controle, chamou o gol 983. Afirmativo, chame Recife agora no 288 ou no 3325. 288, ótimo, Diego, 983. Yep. São Paulo, Congonhas, nível 360, negativo 400, nível autorizado no 360, aeronave turística 58, decola a pista 28, manterá a reta decolagem até cruzar no nível 030, após curva à esquerda, cumpre o perfil subida agora, leval, transição, Gonza, controle em 1, 19, decimal 35, 18, decimal 6, código 5062. São Paulo 360, perímetro 58, decola da 28, mantém a proa até 0030, aposta para o verde esquerda, Nagoya, Leval, transição Gonza, 119,35, 118,6, 5062, igual no 095. Correto, portão 612, chama pronto, puxa assim, né? Chamará. Dia 65, desça 3000, 3000 pés, 1016, via chegada CARI, reporte localizador. 3000, 1016, via CARI, reporta no lote, no 765. Decolado aos 49, vai manter esperando o setor sul, aguardando com curva à direita, aguardando para efetuar o cruzamento do campo, da 1028. Espera no setor sul com curva pela direita, Alfa Vitor Juliette. Gente, Alfa Vitor Juliette informa aproximação para a pista 28, mantenha-se afastado da final. Negativo 6726 devido às aproximações do setor nordeste. E Melim, seria possível? Claro. 980 is established and localizer. The line is 980, contact now power 118 to small 6. 18-6, Romana e Madison. Objeto 6726, mantém a saída, restrito 310. Ao 310, restrito, mantendo a saída ao objeto 6726. Só confirmando, nível final 310, reautorizado 310. 3-1-0, senhor. American 980, morning, and they confirm the landing gear downward locked. Landing gear downward locked. Okay, American 980, clear to land, the runway 28, and the wind 260 degrees, 09 knots, and altimeter set 1016, and they inform the last 90 meters of the runway 28 are closed. The last 90 meters of the runway are closed. Primitive, American 980, the 90 meters. Okay, and we are clear to land, right? Primitive. Após voo e posição CARI, no 765. Após CARI, no 765. Reduz a velocidade para 210, 210 mais. Reduz 210, 7-6. Vitor Juliette, complete 360, reporte para o cruzamento, 210-28, agilizando. Vai reportar para o cruzamento, da 028, Rafa Vitor Juliette. Cante 3-0, está autorizando a final do ILS? positivo, autorizado a final LS. Reporte estabilizado o localizador. Tente, 3730. See you ground, American 980 exiting the runway for taxi to gate 11. Tonight 80, straight ahead, second to the right via Juliet, April 1, stand 1-1. Okay, Juliet, stand 1-1, American 980. Para girando base, Juliet. Vai manter o setor aguardando para prosseguir para o final da 17. Mantém o setor com curvas à direita aguardando para prosseguir. Sim, senhor, vai manter o setor norte aguardando para prosseguir o alfabeto direito. 30, chame a torre agora, Santa 1862. 1986, Santa 3730. Controle, bom dia, Azul 4106, passando 210 para 150, sentido da Oscar. 4106, autorizado via CARI, 10 no meio ajuste, aposto localizador. Via CARI, 10 no meio, formular estabilizado, Azul 4106. Ajuste 1-0, 1-6. Informa os últimos 90 metros, pista 28 estão fechados. Informa ainda o tráfego Alfa Victor Direto, Charlie 150. A sua direita, setor norte, mantendo no meu pé, isso não interferirá com sua aproximação. O TAN 3730, ciente, autorizado por uma 28, ciente dos últimos metros da pista inutilizada, está ciente do tráfego e altímetro 1-0, 1-6. Autorizado o ILS, desça 2016, chame a torre 118, 612, 1755. 1765. Confirmo, 1725. Chame a torre 18-6, obrigado, TG, 1765. Salvador, forte final de 5 milhas, baixado e travado, informa os últimos 90 metros, pista 28 estão fechados. Gente, a interdição vai reportar no final de 5 milhas, igual na 765. no solo ao 03, vai liberar a esquerda, vai chamar o solo 121 decimal 9, bom dia. Esquerda 1219, TAN 3730. Salvador, o TAN 3730 liberou. Foi travando, 765. 765, tem pouso autorizado, pista 28, o vento 230 graus com 09 nós. Somos tráfego à sua direita, próximo à perna contra o vento da 28, mantendo no meu pé em setor norte, não interferirá com sua aproximação. Charlie 150. Gente, bom, 765. 0, está autorizado Alfa Índia, última esquerda para o portão 3. Gente, Alfa e Índia para o portão 3, 3730. Solo de Salvador, bom dia novamente, voo 260, autorização Recife, estamos ciente da informação, Oscar, portão 7. Oscar, portão 7, altímetro 1016 agora, 1016, vamos coordenar o Recife 390 ou 410? 370 se possível, com 1016. Gente, 370, coordenaremos a guarda-cota. Quem aguarda? Tem a saída prevista? Aron, transição Melim, com curva pela direita após o nível 030. Aron Melim, obrigado. Solo ao 06, vai liberar a esquerda, vai chamar o solo 121 decimal 9, bom dia. Esquerda 129, bom dia, obrigado. 765. Um 260, copia? Copia, 260. Autorizou Recife, nível 370, aerovia Peruí 58, pista 28, mantém a reta até cruzar o nível 030. Após curva direita, subida Aron, transição Melim, controle 119, decimal 35, torre 118, decimal 612, acione 5065, aguarde para o cotejamento. Gol no 765, me escuta? 765, livrou na sua. Direita, Alfa, primeira esquerda via Juliette, bate 1 no portão 4, táxi autorizado. Livre, táxi Alfa, Juliette, táxi livre para o 4, gol no 765, grato. Nada. Gol no 260, coteja. Autorizado 370, é Peruísque 58, vai decolar da 28, em frente até cruzar o 030, após curva direita na saída Aron Melim. 1935 é o controle, 1862, 5065 é o transponder do gol 260. 5065, 07 é o portão, chama e pronto, puxa o final. Chama pronto, obrigado. Salvador, gol no 095, está no 612 para o feedback acionamento. Usa o portão, autorizado, puxa o sinal, reporte o táxi, gol no 015. Passará para o táxi no 015. Na casa, na raiva, na raiva, na raiva, na raiva, na raiva, na raiva, na raiva, na raiva, na raiva, na raiva, na raiva, na raiva, na raiva, na raiva, na raiva, na raiva, na raiva, na raiva, na raiva, na raiva, na raiva, na raiva, na raiva, na raiva, na raiva, na raiva, na raiva, na raiva, na raiva, na raiva, na raiva, na raiva, na raiva, na raiva, na raiva, na raiva, na raiva, na raiva, na raiva, na raiva, na raiva, na raiva, na raiva, na raiva, na raiva, na raiva, na raiva, na raiva, na raiva, na raiva, na raiva, na raiva, na raiva, na raiva, na raiva, na raiva, na raiva, na raiva, na raiva, na raiva, na raiva, na raiva, na raiva, na raiva, na raiva, na raiva, na raiva, na raiva, na raiva, na raiva, na raiva, na raiva, na raiva, na raiva, na rai Guarulhos, ok? Vai manter novamente o setor sul, aguardando com os pés à direita, aguardando para o cruzamento do Estadão 1028. Informe, temos aproximação Embraer para a pista 28. Mantenha-se afastado da final da 28. Ciente do tráfego em aproximação para 28, vai manter espera setor sul, curva pela direita. Alfa Vitor Juliette. Via chegada CARI, ajuste 16, reporte no localizador, Oscar Serra Mike. Estabilizou, azul 4106. 4106, chame a torre agora 118.612. 118.612, é bom domingo. Igualmente. Torre Salvador, bom dia, azul 4106, nível, ou melhor, no ILS. Azul 4106, confirme se está baixado e travado, visual. Visual, trem checado. Gente, azul 4106, sem pouso autorizado, pista 28. Forma o vento 250 graus com 08 nós. Ajuste 10016. Informo os últimos 90 metros, pista 28, estão fechados. Informa ainda o tráfego à sua esquerda, tendo aproximadamente 1.000 pés. O aproveitor Juliette está mantendo o setor sul, mantendo espera com curvas à direita. Não interferirá com sua aproximação, azul 4106, é um Charlie 150. Sede do tráfego de pouso, azul 4106. Chame agora o número de 1-2-5-0-1-2-5-4-5-4-7.